Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, estimados ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Este é aquele programa que vai para o ar sempre às 20h30, de terça a sexta-feira, e às quintas-feiras trazemos-lhe, habitualmente, músicas que são pouco conhecidas de artistas que são, esses sim, bastante conhecidos. Ora, hoje vamos estar mais inclinados para versões remix, é verdade. Vamos estar mais inclinados para versões remix e vamos abrir em grande com um non-stop mix do grupo Non-Stop. O tema chama-se Sonhar e também aqui numa versão bem mixada. Logo depois, o ouvinte vai ter a oportunidade de escutar uma outra melodia. Sabe qual é que é? Chama-se Tudo Para Te Amar e é um mix do Santa Maria que foi lançado no próprio ano. É verdade, foi um mix que foi lançado no próprio ano é o segundo tema que vamos ouvir. Mas não vamos ficar só pelos remixes. À medida que o tempo vai passando, vamos serenando os ânimos e vamos chegar a tal ponto que vamos ouvir Roberto Leal a cantar fado. Tem dúvidas? Então vai abrir daqui a pouco o tema de 1974. Por agora, são mesmo estas duas músicas das Non-Stop e dos Santa Maria. Foi um sonho que acabou por conseguir encontrar o seu lugar. Agora aqui, mostro-te o que sou. Sou o espelho de quem sonhou. Porque nós vamos fazer-te sonhar. Por para dançar, a emoção está no ar. Por ti aqui. Yeah. deixa que o sonho se torne real. Porque sonhar é saber que o que vivemos é verdade, e a verdade é o melhor que temos. Ao limite eu vou, oh, oh, oh, ao limite eu vou. Oh, Meu universo és tu, é o que os Millennium nos diziam em 1999, quando lançaram o seu remix deste mesmo tema. É precisamente, aliás, eles lançaram mais do que um remix, mas é um dos remixes que vamos ouvir, então, daqui a pouco, aliás, já de seguida, depois da minha intervenção. Depois desta música dos Millennium, vamos ficar com Dói Demais, melodia de Ana Rita, uma balada aqui transformada em remix. É verdade, são os 4 remixes que tenho para lhe apresentar neste momento. Dois acabamos de ouvir, os outros dois vamos ouvir agora. Começamos com os Millennium e Meu Universo És Tu. In the beginning, God created the universe. In a time of new hopes, of a new dimension, Earth was born, and with her, the first living beings. The dinosaurs, the first birds, the sea and all its inhabitants. Now, almost in the 21st century, we welcome you to the beginning of the new millennium. Of the new millennium. vamos acalmar ainda mais. Depois de um remix mais simples, vamos acalmar com Por Favor Não Quebres o Meu Coração. É uma batida diferente, mas já nem se pode considerar bem um remix. É mais uma nova versão da música dos Excesso. Por Favor Não Quebres o Meu Coração, do álbum Até ao Fim, lançado em 1999. É a primeira música. I Do Believe. É a segunda, é dos Roxette, e esta já nem é remix, é verdade. É uma versão que o ouvinte não está acostumado a ouvir. É uma demo. A música foi lançada depois, mas é uma demo, a música que o ouvinte vai ouvir. Mas já não é um remix. É uma música bem mais calma. E daqui a pouco não pode perder, mais uma vez lhe digo, que daqui a pouco não pode perder Roberto Leal a cantar fado. Mas a cantar... Atenção, isto é cantar com muita qualidade, não cantar um fado qualquer, cantar com grande qualidade. Vai ouvir daqui a pouco. Para já, é mesmo a música dos Excessos. Por Favor Não Quebres o Meu Coração, aquela que vamos ouvir agora, nesta edição da Musicália. Atenção que é uma versão diferente. To the wind. 27 blocks to sleep in. I thought about giving you a call to get it off my mind. I do believe when I close my eyes, no one can see me. I do believe when I close my eyes, no one can see me. Definitely better than others. Some got a flair so tragic. I wish you were here to be near to help me through the night. But then again, I gotta carry on among the living. I leave this world with the battles behind me. Watching you sleep only keeps them low. Chegamos ao final do nosso Musicália. As portas do nosso programa vão fechar-se por aqui, mas não sem antes eu trazer ao ouvinte a última música da edição de hoje. Vamos ouvir o Roberto Leal, um registro fonográfico de 1974. É verdade? É um registro bem antigo e que nos vai trazer, então, uma surpresa. É que aqui Roberto Leal canta fado. Aliás, ele chama o mesmo de fado amigo. É este fado amigo que vai fechar as portas por hoje e que nos vai, então, trazer uma belíssima melodia para acabarmos em grande o nosso Musicália. Foi um prazer imenso estar consigo e fazer companhia nestes cerca de 30 minutos. 30 minutos que agora vão chegar ao fim com términos de mais uma edição. Já a seguir, não perca mais uma edição de Beat Sounds com Firmino Pereira, aqui na Rádio Antena Web. Eu estou de volta amanhã, às 20h30, com os principais hits de dança dos anos 90. Vamos à música? Até amanhã! Era ainda bem criança, já os meus passos marcavam cadências que o fado tem. Tão cedo quis o destino, na minha voz de menino, ouvir o fado também. Tão cedo quis o destino, na minha voz de menino, ouvir o fado também. Sozinho quando cantava, ao meu lado era estranho, alguém estava comigo. Ouvia só esta minha jornada. Sempre juntos caminhando, vamos cumprindo a missão. No bom e no mau caminho, eu nunca fiquei sozinho. Somos dois num coração. Eu nunca fiquei sozinho. Somos dois num coração. E em todo o tempo passado, cantei as trovas mais belas e descrevi